Fernando Costa, tudo em fundo, meu quarto. dono Paco Nardello. Próximo de Brasília, 1273-1-0. 283, mantém o nível de voo 400, frequência 124, decimal 35, alterne 126, decimal 35, voo 323. quando ele dá 3.4.0.0. Sequência 1-2-2, decimal 2-5. 1-2-5, decimal 2-5.